Atenção, seguidores. Atenção, seguidores. A espera acabou. Falou. A espera acabou. O búfalo chegou. E o animal tá na área! Suas emoções. Ataque show! A partir de agora. O que você mais esperava? Vai contagiar sua emoção. Agora é a vez do búfalo. Agora é a vez do animal marajoara. Bora, Sasaki Show! Agora é a vez do animal marajoara. Búfalo. Desde que fomos criados nas místicas terras dos caruanas, temos conquistado nosso espaço com muita competência e determinação. Estivemos em terras distantes por esse Brasil afora, sempre levando a marca do nosso povo. O símbolo da resistência e da dignidade do povo do Marajó. Hoje temos a honra de sermos considerados a maior aparelhagem do Brasil. É o novo búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Seguidores, dá-lhe uma chifrada, meu animal. Agido. Obrigado, Big Van. Valeu, Gimontão. Obrigado pela comestiva da carreta. Chapolin, realmente detonaram, dando ponto de inicial pra gente hoje aqui na Larpa. É sucesso, galera! E o animal chegando, virando o cabeção, detonando o som pros seguidores. Búfalo do Marajó! Chubichivas, tá chegando junto, invadindo pra curtir o animal hoje na Lapa, assim. Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. Olha o aquecimento do animal. Bora chegar junto, bora curtir, tá no comecinho, galera! Assim! Meu amigo Dadinho da Nike tá aqui presente com a gente, obrigado pela moral, tava ontem lá no Grupo Maiochi, vem curtir o som que lhe dá valor aqui na Lapa. Alô, Dadinho, qual é teu som, meu irmão? Falou! Então pronto! pra festa do Búfalo. Meu amigo do Jean Pedrinho tá aqui com a gente. Um abraço pra você com muito carinho também, porque ele aqui realmente é melhor agora aqui no Rafael Cassiano. Fala, Pedrinho! Um abraço pra você, parceiro do seu brother! Rafael Cassiano. Eu vim das carretinhas, né, meu irmão? Tô ligado no movimento. Meu amigo Montana tá aqui com a gente. Obrigado, Montana, pelo carinho também. Ele, toda a galera já invadindo. Nossos caras doidos da pedreira chegando junto pra virar o cabeção hoje no animal. Aqui na Lapa, assim, garoto! Oh! Passando o som, passando o som. Bora, chega junto que tá no comecinho. I wish to give to make to shake. I wanna see it happen. I want to see. Não, jamais, é doida. Essa não, meu irmão. Without no fears and regrets. I want to know. Do animal, garoto! Bora, Iago, bora botar pressão, bora pra cima! É, olha o Pantera, meu irmão! Com a Pantera, saudade, tu é doido, esse é parceiro! Bora, Pantera! Falou! Vem pra festa do Búfalo! É agito! Começando de boa pra galera aqui na Lapa, passando o som pra ficar legal, pra ficar certinho, pra ficar bacana. Até porque o nosso animal dentro lançou junto com a Mega Chapolin hoje, aqui na Lapa, Augusto Montenegro, festa das mulheres, bora chegar junto, bora curtir, e tá no comecinho! Bora, Sasaki, show, meu irmão! Rafael Cassiano. Meu amigo Eduardo de Belém, o homem do abacaxi do amor, tá aí com a gente, moleque! Bora, Belém! Bora pra cima, garoto! Assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Coração tá gelado, mente, Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Jefferson da mídia, nome da fera. Consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser. Eu sou o amante da escola. Quero que se exploda se o país tá em crise. Eu desce uma, desce duas. Desce três e desce quatro. Olha o sargento do BG da Inara, meu irmão. Atro certinho, pai. E dobrou. Papai. Desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. TH tá fácil. Cassiano tá fácil. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O pra... Meu amigo Rato, obrigado Pantera também, Elise, Mary, curtindo nosso animal hoje com a gente. Valeu de montão, viu? É todo mundo aqui na... Tô namorando a Budweiser, sou amante da Scobit. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante da Scobit. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. TH tá fácil, que o pai tá fácil. Funk ostentação, vai! Briga lá, é a Maiara, a Nayana também, a Carol, tá todo mundo aqui com a gente no animal! É no comecinho pra curtir, assina lá, pá! Deixa de amar essa menina, é só porque não me provou. Ela é formada, dá aula, ensina, só que hoje eu sou teu professor. Diz que é pingada e só relaxa quando acende e faz fumaça. Eu tô sedento, ela é sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta. É no funk ostentação! Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Eu nem pedi, hoje tá bagulho doido, meu irmão. Segura que o homem tá louco hoje, papai, vamos lá! Daqui a pouquinho, deixa comigo, deixa a forma, peixe. O peixinho hoje é o... Papai. Então, bro. Bora se ligar! E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Você acredita? Você acredita, Dieguinho? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha! Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão. No chão, no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga. Meu parceiraço Dadinho da Nike, obrigado pela moral. 48 horas do Dadinho do nosso Búfalo. Valeu, Dadinho! Esse tem moral do animal, meu irmão. Búfalo. Novo Búfalo do Marajó. Thiago Sampaio DS Produções gravando ao vivo pra galera, meu irmão. Bora, Totó. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha! Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Não, não, não, não, não, não, não. Do Marajó, a evolução. Agora, é a evolução do Búfalo. E o animal vai chegando, aquecendo, vai botando pressão na galera hoje aqui na Lapa. É o nosso Búfalo e também a carreta Mega Chapolin, fechando as mulheres, realmente, as equipes, os clubes, as comitivas, já chegando junto, já invadindo pra fazer o chifrinho, pra dar aquela chicotada poderosa, e o Rafael Cassiano já vai botando pressão na galera assim, meu irmão, bora chegar junto, bora curtir, bora se ligar, que tá no comecinho! Bagidão, bagidão, bagidão, bagidão, bagidão. 3, 2, 1, vai. Ei, Joe! Ei, Joe! A onda agora é o chifrinho. Nada está se divertindo. Eu não faço nada, Ei, Joe! Então chame a polícia pra fazer uma perícia. É igual o popô, meu irmão. É doido. Cuidado, Bigui. Ela só dá o oh. Ela só dá o problema pra mim. Olha meu vizinho, bora ver, meu irmão. Ela só dá o Ela só dá o Ela só dá o problema pra mim. Bora cheirando mais outra. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bate ao intenção. Eu sou sincera, la la, ulala, eu sou sincera, la la, ulala, eu sou sincera, la la, ulala. O Búfalo. Pra mim já deu, agora vai, vai pra ti. Eu não mereço um homem assim tão ruim, acabou não. A família sem noção de Guaraci também já chegando com a gente. Obrigado, viu? A todo mundo aqui na área. Não esquece que eu já te esqueci, A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer logo. Olha os anjinhos também da Coab, tá todo mundo com a gente, do animal. Falou. Vai embora daqui, segue teu caminho. Vê se me esquece, esquece, esquece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Chegando o sacudinho da Amazônia pra galera, garoto! Sou blog que vai sempre me amar. No MSN, meu nome e o seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut de Estê. Ai, papai! Não lembro dizer. Iago Rei do Galo é o nome da fera, meu irmão. É do... Nossa lança virtual. Tá tudo certinho, essa. Fala, Pedrinho! Y empezó. ¡Ya! Y ya pagará. bagulho doido, meu irmão, tá só passando por tá ali no movimento, pô. Hora do charamelos do Búfalo. Falou. O Búfalo. O Búfalo do Marajó. Meu amigo Sandrinho dos primos RC, lá de Benevides, meu irmão. Esse moleque é doido. Popó na produção lá do Rubi, saudade tá aqui na área com a gente. Um abraço pra você, obrigado, Popó, valeu, meu irmão. Assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Simbora! Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. A minha sem noção, meu irmão. É muita onda. Para meus dois filhos lá com a AB. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amorinha. Por favor, não chora. Oh, onde perdi meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tiro e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Oh, onde perdi meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tiro e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Banda Os Brontes, a maior referência em melody. Marcaram o Cassino, vai tocando pra galera aqui na Lava, sem aquecimento, vai, vai! A cada música tocada passa o filme na cabeça de muita gente, meu irmão! Bora, Gostinho! Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. As propostas que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar. Olha o pé de valsa. Se você me quer, eu te quero. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer saber, eu também te quero. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer saber, eu também te quero. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo. Abraço especial, galera do Iguaraci, da União Futebol Pelada. Meu amigo Peixinho, Julião, Maico também tá aqui com a gente. Olha o Vidão, Rafael, alô, Bucho. Bucho de cor, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele tá aqui no animal. Novo Búfalo do Marajó. É União Futebol Pelada, é? Bora marcar com evolução, futebol, tem que marcar com evolução. Ah, vou marcar, deixa comigo. Você me conquistou. E um lado, e um lado. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. evolução. Manda! Búfalo! Macho! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Ah, se eu soubesse, meu irmão! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, Santos, a mulher do bilhar. Ela só é peia no bilhar, viu? Rafael Cassiano. Solteira. Agora sou solteira. Já me libertei. Não me procure mais, me deixe em paz. Eu fui burra em acreditar que você ia me amar, não ia nem. Amigo Montanha, só passando pano, meu irmão. Agora o Montanha da evolução. A evolução. Pode crer, garoto. Não venha atrás, já me. É que eu dei uma forra hoje no material. Agora vou sair, vou me divertir no Super Pop, no Super O Búfalo. No Águia de Fogo com DJ Juninho e DJ Edson. Saia daqui, não vou voltar atrás. Já consegui. Tá tudo certinho, meu irmão. Eu vou sair e me divertir no Super Pop. Bora mais outra pra galera! Vision, soluções em painéis de LED. Fone 981568899. Meu amigo da Gilda Nike, abraço pra você, com muito carinho, tá aqui presente com a gente do Ladinho Direito do Chifre do Animal. E aí, toda minha família sem noção também já aqui com a gente. Os Anjinhos da Coab lá de Guaraci na área. Tá todo mundo curtindo o animal. Novo Búfalo. Búfalo. Olímpico. Bora, vaquinha! Doutor, daqui a pouquinho deixa a forma. A música aqui é sucesso, meu irmão. Sempre me entregava. É, taxa graça, é sacana. Eu te amava, eu não quero mais sofrer. E meu nome tem te esquecer. Não. Vai! Se não me amou. Esqueça, não me toque mais. Banda, banda. NB7, feita pra você. Olha o hino, garoto! É o hino, é o hino. É o hino, é o hino, é o hino. É o hino, vai! Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Tira a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supaparará, paparará. Sinto tua voz dentro de mim. A me chamar, não consigo disfarçar. Jeguinho da Alcaide, é nome da fera, meu irmão. Dentro de mim. E o nosso animal já ouviu vasto pra galera pelo Facebook do Jeguinho da Alcaide, é o Jaquim da Lapa. Bora chegar junto, mano, com o seguinte do comecinho. Fazia na época ainda, vaqueiro, na época. Vai, vai, vai, vai. Onde estou, o resultado. Seu descanso. Isso faz me sentir como um beijo procurando flores. Será que errei, ter te amado e ter me Thiago Sampaio. Não. Fera na época. Nunca jurou por amor. Não veja em mim. Meio super-homem. A prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. A criptonita me toca e fico fraco. Diz que acabou o amor. O que eu vou fazer? Diz que é natural. Que amores vão e vêm. Acabou o amor. O que eu vou fazer? Diz que é natural. Que amores vão e vêm. Meu parceiro Cláudio da família motorizada na cabanagem. Um abraço pra você. Obrigado, Cláudio. Olha o Fabinho também. Alô, empresário Fabinho. Família Mirizal, garoto. A vizinha Bidon do Búfalo. Olha o rei do salgadinho, o primeiro e único no estado do Pará. Sempre com a gente. Oh! Onde sou o resultado. Júnior Marajó, nome da fera. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro. Que nunca jurou por amor. Quem toca é badalação. O Búfalo do Marajó. DJ Josias e Rafael da Sendo animal! Daqui a pouco a gente eu atualizar a sequência pra galera. O bagulho vai ser doido aqui na Lapa. O nosso inimigo chegando, detonando pra galera. Eu preciso acostumar a não te ver na cama. A tristeza bate em mim. Meu amigo Jaime Souza, um abraço pra você, obrigado pela moral também, valeu, Diego Rodrigues! E aí, toda a galera passando pano aí com a gente, valeu, de montão, garoto! Talvez sua foto, morro de saudade, ouvir a sua voz. Digo alô, como vai? E você responde, como vai? Aqui estou. Meu amigo Gordo Luiz e dos Angelos Jacuari, obrigado pelo carinho, Danielzinho da mídia, minha família Sem Noção também, o João Carlos, tá todo mundo aqui na área com a gente! Banda, banda, Anjos da Melody, é sucesso! Estúdio, Bancadão, Mix e Protection! É a letra mais difícil que existe na música. Passinho vai, vai, no passinho vai, vai, vai. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Mexe, Jequinho, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe a cabeça e o quadril. E vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. Porque o Olímpico vai chegando hoje aqui na Lapa. Alô, Gavião, Gavião, dá uma olhada pro Bruno Lima, gravações aqui, garoto, que ele tá bagulho doido aqui no Búfalo do Marajó. Assim! Bruno Lima vai... É das guerreiras, hein, Gavião? É das guerreiras. As produções... Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, Tecno Machine. Michelzinho do Sul do Brasil, garoto! Meu amigo do Jesus Soares também na Metropolitana FM 94.3, aí na área! O Búfalo do Marajó! Se prepara aí, família, que o show já vai rolar. Com o cenário 3D, o Águia vai gritar. Tá só que leva as duas aí com a gente. Potência para a MC. A festa começou com Nandinho e Josimar. A família já chegou, tá querendo endoidar. Agora o espetáculo é com os maninhos. Um é o Wellington, o outro é o Juninho. Hoje junto e misturado, obrigado, Danielzinho da mídia, valeu, Gordo do Whisky! E o Tadinho da Nike daí com a gente, ele é a sua patroa do animal! Falou! senhor! Tô te esperando pra sair no pop, tô delirando pra curtir o pop. Tô te esperando pra sair no pop, tô delirando pra curtir o pop. É o pop, é o pop, é o pop, é o pop. Esse balanço que ninguém segura. E esse búfalo é uma loucura. Treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme. Treme, treme. Pega a vaquinha na época, né, meu irmão? Na época, né, Totó? Então pronto. Dá-lhe a chicotada poderosa! Dá-lhe a chicotada, vai, meu búfalo. Dá-lhe a chicotada, animal. Dá-lhe a chicotada, vai, meu búfalo. Dá-lhe a chicotada, animal. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o caeté. Bora, badala. Bora, badala. Bora, badala. Bora, badala. Bora, badala. Bora, badala. Como é que é? Gino, meu irmão, vou te contar, esse moleque é doido. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. Treme no zigue-zague. O maior sucesso, hein? Família Brito também, Rafael Nunes, obrigado, Montanha Hi-Fi. Na época do Cajuna, pode crer, meu irmão. É muita onda esse animal detonando aqui na lava. E o Cassiano mandando pressão na galera. DJ Rafael Cassiano tocando só as balas. Ao lado, ao lado. Tem o considerar. Ao lado, ao lado. Tem o DJ Beck. Ei, filho, é claro que sim. É o Ruby Light quem manda por aqui. Tu disse, então vamos agitar. Com a mini zoia rara, tu para. É pequeno. O rei do galo fazendo agida. Claro que sim. Eu sou é Ruby Light. É claro que sim. Eu sou é Ruby Light. Hoje eu tô solteira, quero endoidar com o Ruby Light até o dia clarear. DJ Rafael Cassiano. Não é estrelismo, é profissionalismo. Esse é pra galera. E o animal detonando o som, meu irmão. Quem é sincero joga a mão pra cima. Quem é safado joga a mão pra cima. Bate na palma da mão. Tchê, tchê. Bate na palma da mão. Tchau, tchau. Claro que sim. Eu sou é Ruby Light. É claro que sim. Meu amigo particular do DJ Pedrinho tá aqui com a gente. Obrigado, Pedrinho. Valeu, meu irmão. Tá de Macapá, tá aqui curtindo o som que ele dá valor. O nosso animal, meu irmão. É gangue do Eletro, mano. Brau, pra se apaixonar. Fechão das mulheres, bora chegar junto. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Quando acordei você. Abraço especial aí. Meu amigo Montanha, valeu Montanha, um abraço com muito carinho toda a família Cajuna aí ligadinhos com a gente. Valeu, de Montão, família Cajuna, sempre, sempre, búfalo do Marajó, garoto! Búfalo. Nosso amigo Júnior Alves, obrigado pelo carinho, que ele me pega doidão lá de Portel, meu parceiro Júnior pega gato, meu irmão, você é meu parceiro, meu primo particular, meu irmão. Alô, Júnior! Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. É só vinheta, né, meu irmão? doido. Rafael Cassiano. Treme. Tatuagem, garoto! Numa tatuagem de amor, junto está seu nome. Ednei Peixinho, o nome da fera daí com a gente, ele, toda a equipe. Seu União Futebol Pelada de Guaraci, tá todo mundo aqui na área fazendo chifre. Seu nome em mim, escrito numa tatuagem de amor, junto está seu nome. Mistura funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Já tá tudo combinado. E a galera? E a galera que não para de ligar. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer. Vem ver. O chifrinho. O amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. Tu badala som, ela bebê. Quem diz Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu AP. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Você amando é me ficar no mesmo canto e misturar. Vem ver, do badalação ela beber, toda sensual ela me envolver. Meu amigo particular Pascoal da Coyote, um abraço pra você, obrigado Pascoal, tá aqui presente com a gente, ele é a sua matroa, Paula Brito. A todo mundo aqui na área, valeu! Vai no chifrinho, o amor que eu te levo pro meu AP. gravações, meu irmão! Thiago Sampaio, DS Produções, Thiago Santos e S Produções! Cara da internet do Búfalo! Búfalo! É da sério? De ontem pra hoje, foi? Ah, é? Carreira solo, então pronto, deixa comigo. Pode fazer a mídia? Achar graça, Yas, achar graça, Yas. Marituba era contigo no Minizado. Estúdio TS Produções, a sua melhor produção é aqui.